Bem-vindo, bem-vindo, vamos entrar nessa casa, curioso também pode espiar. Só tem um problema, não sei se você vai gostar. Não é o Pedro Bilal que vai lhe apresentar. Não tem uns trouxa malhado, muito menos mina. Também não tem piscina, nada de academia. As regras são diferentes, todo dia sai um monte por overdose ou de fome é comum. A eliminação vem naturalmente, se não for pela polícia, é pelo crack ou aguardente. Infelizmente, ninguém decide quem vai ficar. A maioria tá morrendo antes dos 20 alcançar. Portanto, fique ligado, o jogo começou, o plim plim já passou. Portanto, informou, não saia daí, daqui a pouco eu volto. É, dois minutinhos, pode contar no relógio. Big Brother, versão favela, pá, pá. Ninguém é louco de infringir as regras, pá, pá. Nada a ver com o castelo da Globo. Reality show aonde o povo nunca vence o jogo, pá, pá. Big Brother, versão favela, pá, pá. Ninguém é louco de infringir as regras, pá, pá. Nada a ver com o castelo da Globo. Reality show aonde o povo nunca vence o jogo. Imunidade não se ganha, que se compra, é. E não é pra qualquer um, tem que ter o burro na sombra. Se não for autoridade, pode ficar ligeiro. Reze pra não amanhecer com a boca no formigueiro. Paredão é a cena que mais se repete. Posso lhe garantir que ninguém se diverte. Na maioria das vezes, quem decide é a polícia. Sem dó nem piedade, elimina até famílias. Quando sai da casa, não tem torcida. Não tem ninguém te esperando com confetes nem bexiga. É só lágrima de mãe que rola sobre o caixão. Por mais um filho da nação que morre sem compaixão. Big Brother Brasil, versão favela. Reality show onde o mergulho é na piscina de merda. Mas não saia daí, daqui a pouco eu volto. É dois minutinhos, pode contar no relógio. Big Brother, versão favela, pá, pá. Ninguém é louco de infringir as regras, pá, pá. Nada a ver com o castelo da Globo. Reality show aonde o povo nunca vence o jogo, pá, pá. Big Brother, versão favela, pá, pá. Ninguém é louco de infringir as regras, pá, pá. Nada a ver com o castelo da Globo. Reality show aonde o povo nunca vence o jogo. Assim como as outras, essa foi noite de prova. Houve troca de tiro, traficante versus rota. Mais um eliminado que deixa a casa. Infringiu as regras, sem pedágio não para. Na semana passada foi uma pá de marmanjo. Bando de vacilão que acredita em anjo. Na prova da corrida morreram sem dó. Não viram segurança que tava de mocó. Mas quem criou as regras nunca há de jogar. A gente vive na terra e eles no mar. Mas tenho esperança que ainda há de mudar. Bando de filha da puta que no céu não vai entrar. Todos que estão na casa só querem o prêmio, mas é só pra quem achar a lâmpada do gênio. É dinheiro pra carai, 500 mil reais. Ou você acha o petróleo ou ficará para trás. Big Brother, versão favela, pá, pá. Ninguém é louco de infringir as regras, pá, pá. Nada a ver com o castelo da Globo. Reality show aonde o povo nunca vence o jogo, pá, pá. Big Brother, versão favela, pá, pá. Ninguém é louco de infringir as regras, pá, pá. Nada a ver com o castelo da Globo. Reality show aonde o povo nunca vence o jogo.